eu vou além, além das fronteiras, até o universo quebrando as barreiras. Eu sei que é difícil, vou continuar. Essa vida é louca e eu não posso parar de sonhar e viver pra ver um dia melhor. Tenho fé e acredito em Deus, que eu não estou só. Mãe, ajoelho e faço uma oração, peço ao Senhor a nossa proteção. Mãe, ajoelho e faço uma oração, peço ao Senhor a nossa proteção. Pelas crianças de rua, pelos pais desempregados, pela falta de educação, menores desesperados, pela falta de saúde, pela falta de amor, pois a ganância e a violência só nos causam a dor.